Evet, Bay Matti, Abo Elefo. Alfa Victor Juliette, voo local Salvador, Salvador, 1000 pés altitude, treinamento no corredor forte afastado 20 milhas do aeródromo. Pegou a visão no 7, primeira curva à esquerda, para ingresso no corredor forte a 1000 pés. 01 no 51 no transponder, no 20 8, Alfa Victor Juliette. Estabilizado 2703. Na área 2703, completa final LS, chama Torre 1, 1186. Tracionamento táxi. Confirme a última. 1-1-1-260. Na área 2703, Torre 1118, decimal 612. 1-1-8-612. Pronto para o táxi, 157. A bordo, 3 horas e 55 de autonomia e o alternado é Galeão. Afirmativo 63 no 5 da Oceanera, 157 a bordo Galeão 355, táxi via pátio Índia no ponto superado da 10, quando pronto, 386, o altímetro no 0 no 2, bom voo. Afirmativo pátio Índia no ponto de espera 1186 e o ajuste agora 1012, Oceanera 63, 15. Pista no 0, 2703. Arba. Fala. Trip 5626, informa a velocidade indicada. Mantendo 250 e tem condição de manter essa velocidade até 2 milhas externas. Trip 5626, reduza para 2009. Reduzindo para 200. O azul 4196, desça para 2010, ajuste no 02, são autorizado ILS. 2002, autorizado ILS, 4196 azul. Na resposta para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Hey, ground at JM 8763, any news for our flight plan? Not yet. I contacted receive center, but he told me to wait for more 3 minutes. Alright, 2 minutes. JM 8763. Reduzindo para o 80. Tá, 3193, remota 1212, pushback acionamento. Ando 50 para 40, 5626. Tipo 5626, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. A 3000 pés, está no 0 no 2. Gostaria 2703, no solo 634, confirme pátio. Pátio da base. Gostaria 2703, autorizado ingresso na pátio da parte militar, reposta levando pista. Zara Livran. Beleza no 5, ponto espera, cabeceira 1 a 0, pronto para decolar. Então, treinando por fim. Táxi em frente, Índia no ponto de espera, chamado 808-6012 no altímetro, bom voo. 12, prossegue via Índia, no ponto de espera 186, obrigado, bom serviço. Alinhamento, decolagem, pista no 0, chané 63, 1 5. Livrou 2703. Ciente. Nós estamos na frequência livre, Força Aérea 2703. 2703. Comendo 26. Autorizado táxi, reporte para ingresso no almo 7. Salvador, muito boa tarde, azul 4116. Passando externo, baixado, travado visual. Azul 4116, continue sua aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4116. Aeroporto 3561, corrigindo. 3561, mantém posição. Mantém 3561. Azul 4116, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 1 no nós, que negar 10 no 2. Autorizado pouso, Mi 2, azul 4116. Lock 5626. Trip 5626, completa no LS, chama torre 1186. 5626. Ané 6315, decolar 237, chama controle 1208. Controle agora 1208, graças, bom trabalho, até já. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6315 decolado na sua escuta. Oxané 6315, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da Arbor Elétrica. Que perfil da Arbor, subindo 360 sem restrições, Oxané 6315. Imediato. Afirmativo, puxa de imediato. Está livre, é por ataque, 6142. Tá livre, reportaremos o táxi 6143. Giant 8763, are you ready to copy? Nossa aproximação, aguarde pista livre. 626. Autorizado direto e TAP, o 3154. TAP, 3154. Flight level 320, take off from runway 10, left turn. Departure will be Momo, Mike, Oscar, departure, with Trova, transition, Tango, Romeo, Oscar, Victor, Alpha, transition. Airway, Upper Zulu, 41 until attorney position, Oscar, Tango, Oscar, November, India, after accrued according flight plan route. Talk code 5461, and frequency of departure is 120.8, Giant 8763. Okay, Giant 8760, we are clear to Miami, initial flight level 320, left turn with a Momo departure, Trova transition, flight plan route, is Upper Zulu 41 to Otoni, flight plan route 5461, 120.8. Okay, after takeoff, left turn. Yes, after takeoff, a left turn for the Momo departure. And throw a transition, Giant 8763. Okay, Giant 8763, report when you're ready to push back and start apron 3. Giant 8763. Are you ready now? It'll take about a couple of minutes and we'll be ready. Okay. Salve Salvador, boa tarde, 4116. E Bruna, se escuta para o táxi. Afirmativo 41 no meio da azul, táxi de Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 41 no meio. Taxi Tan 3193 com 183, 183, 3 horas e 50, Campinas. Três, Campinas 350, o TAN 3193? Isso. Tem TAN 3193, tem táxi autorizado, pátio, Índia, vai seguir um Airbus da Venga como número 2, no ponto de espera chama a torre, 1086, o altímetro agora 1011. Gente, pátio, Índia, seguindo o Airbus 286, ponto de espera, TAN 3193. Isso, Índia, Juliette, está com 07 a bordo. When you're ready to text, Giant 8763. Report to taxi, Giant 8763. O Xenai 6142 para o táxi com 94 a bordo, autonomia de 350, alternado Salvador. Manda apenas o PLB 094, Salvador 350, o 6142 do Xenai. Mantiu, PLB 94, 350, Salvador. Via Indy, no ponto de espera chamado 806, 1011 no altímetro. 1011, Oxenai 63, 6142, confirma. O Azul 4116 vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette, 08 ao portão. Após a passagem da aeronave da TAM, Juliette para Romeu 8, 4116. Salve Salvador, Trip 5626. Trip 5626, ingressa via Alfa e mantém a posição antes do taxiway quilo. Previsto o portão 03, aguarde por ingresso. Via Alfa e mantém posição antes do taxiway quilo. Trip 3561, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus, como dos nós. Iniciando 3561, obrigado, 1-0. Controle Salvador, o gol 1648, atinge e mantenha 170. Gol no 648, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada a mais. Informa a velocidade indicada. Está mantendo a 309 indicada, descendo para o 060 na chegada a mais, o gol no 648. Gente, gol no 648, reduza para 2509. Vai dozindo, 2509 no 648. Torre, bom dia, Xenai 1142, ponto espera pronto. Xenai 1142, autorizado a Alemanha manter. Alemanha tem 1142. 08, está livre. Livre 08, 4 anos no meio. Fim de novembro, só confirmando a intenção, é corredor forte. Controle, outra 3061, decolado, lance escuta. TAN 3561. Contato radar na decolagem, deslocar o nível de voo 380, saída árvore. Saída árvore, 3561, obrigado. Fala 380. Até 20 milhas. 0171 no transponder, o controle 120.8, indo November Alpha. O Xenai 6315 está autorizado direto da Adro, chama o Centro Recife 1288, alterno 1260. Ok, 1288, 1260, qual a posição que foi autorizado lá para 6315? Da Adro, o Xenai 6315. Interna contra o vento após autorização para o cruzamento do campo. Gente, mantém para contra o vento, aguarda a autorização para cruzamento do campo, a Vitor Juliette. É, só o controle, confirmando para o 6315 que essa posição dado, ela não está na nossa rota, não. O Xenai 6315 dado é antigo obtruth. Antigo o quê? Obtruth. Ah, a nossa rota é pela Aster Zulu 21, ok? Gente, então mantenha o perfil da saída, foi Elefa e chama o Centro Recife 1288, alterno 2060. Tá bom, obrigado. Autoriza o Vitor India Juliette a voar direto à rotatória, tá? Negativo, Vitor India Juliette mantém os corredores de Porto Paripe. Porta na Paripe, Vitor India Juliette. De November Alpha, livre chamar reporte para o táxi. Mano 3, 193, autorizado a Alemanha mantém. Alemanha mantém, então, 3193. Controle Salvador, muito boa tarde, Xané 6326, transfere. Oi, Xané 6326, aciona a identificação, desce para o nível de voo 070, reduz velocidade indicada para 2509. Estou descendo para o 050, reduzindo para 250 nós, Xané 6326, versão 070. Ah, o Jet Black está livre. Tá ok, eu acho que ele está quase saindo já, o trator já saiu de lá, acho que ele deve estar iniciando já o táxi. Aguarde mais um pouquinho, precaução. Sete. Livre do programa do campo, agora cruzando Controle Salvador, Oxenai 6142. Oxenai 6142, contato radar na decolagem, foi para o nível de voo 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, 6142. Do Juliette. Alô? Vou vir na rua de buraquinho, chamei o controle de frequência no 2008. Quem estou de buraquinho, Oxenai 2008, nossa rua do Juliette, grato. Affirmative, ready to taxi. Okay, Giant 8763, taxi straight ahead. The left intersection right, taxiway India. On the hold point, maintain position and contact tower 118.6 when you're ready there. Ultimate Serie 1012. Okay, straight to India and hold position and contact the tower 1012. 118.6, Victor, correct Franklin. 1-9-6-4-0, Giant 8-7. Trânsito Juliette, continua sua aproximação, reporte a 0-3 milhas da 1-7. Reportará 0-6 milhas 1-7, Juliette. Bruno 648, desce para 3, pés, altímetro 1-0-1-1. Descendo para quanto, com você? Gono 648, desce para 3 mil pés. 3 mil pés com 1-0-1-1, Gono 648. Pés decolagem da 1-7, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0123, 120, décima 8. O 5 chama 2-108-6, aproximadamente táxi, quilo, como é que você é? 6326, desce para o nível de voo 050. Cuidado, você é 050, você é 6326. Salvador, o trip 5626 está no pátio 3. Está livre, prevista a posição 03 no pátio. A 03 para o 5626, grato. 3193, decolar 249, chame controle, frequência 120.8. 208, muito obrigado, boa tarde. Argyne 8763, ready to take off. Mantém position runway 10 18763. Ok, understand position and hold for Argyne 8763. Giant 8763, cleared line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Okay, understand now, clear to line up and take off for Giant 8763. Salvador, o Papa Romeu India November Alpha está na interseção da Oscar com o Pátio 4. Se autorizado, faz os testes dos motores aqui para ceder passagem ao Vitor India Juliette que está pousando. Gente, autorizado, cedo passagem para o Vitor India Juliette. Para o Jack? Chama Torre 1, 186. Pronto, meu. Juliette no solo ao Chico 2, cruzado Black Track, ingresso no bate 4, pode ver no pista. And 8763, airborne at 53, contact Salvador, push control, frequency 120.8. Fucking good day. Descendo para 2000, atualizado ILS, reduzindo para velocidade de aproximação no 64. Oceané 6326, reduzindo para 2009. Reduzindo para 209, 6326. Atingindo 050. Oceané 6326, desce para 3 no pés, ajuste no 019. A 3000 com 1019, 6320. Giant 8763, we're declining. Juliette, a estacionar frequência livre. 320, Mom Departure. Hey, 320 on the Mama, Mama part Departure, Giant 8763. A 3154, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 139. Vire pouso para 3154. Estabilizado no localizador, vou no 648. Gol no 648, completa-se na LS, chamador 1186. 186 graus, boa tarde. And a Giant 8763, request direct to Momo. Bom, no 648, continua sua aproximação, você pode passar o marcador externo. Reportará passando o marcador externo, agora no 648. Oceanai 6326, reduz para 1809. desce para 2.000 pés, ajuste no 09, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Confirma para o 6326. Oceané 6326, desce para 2.000 pés, ajuste no 09, está autorizado ILS, reporta estabilizado. Desce para 2.000, reporta estabilizado no ILS, 10-6326. Teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Estou no marcador externo, gol no 648. No 648, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre no 648. 3, 1, 3. Confirme para a torre. Quebec sem autorizar o TAC, já pode pôr ingresso na 17. Tá 3154 no solo 5, meia ali, fiz pela direita, chama em solo frequência 1219. Fica à direita 1219, tá 3154. Bruno 648, tráfego avistado, autorizado pouso pista do 0, vento 090 graus com 111 nós, que é legal no 0111. Isso é pouso, gol no 648. November Alpha na escuta? 36, completa a final LED, chama a torre 1186. 86, obrigado, boa. Giant 8763. Call receive center, frequency 125.45, alternative 126.85. Muito boa tarde, Xané 63, 2000, final 10. Xané 63, 2000, continua a aproximação, cheque 3 de pulso, pode passar no externo. Contará 63, 2000. Quebec sem autorizado ingresso na 17, após pronto. 3193, Recife. 1251, alterna 133, small 25. November Alpha mantém a posição. Nós temos um Bravo November 2 Papá ingressando no, na pista agora. Mantém a posição, fica November Alpha. Passando o externo, baixar travado, Xené 63, 26. Xené 63, 26, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Salvador, boa tarde, gol 1807. Gol 1807, essa notificação da FGH da Bonf, 2.000 pés, ajuste no 09. Via Bonf com 1011, gol 1807. Xené 6326, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 129. Autorizado pouso na 10, Xené 6326. Na escuta, prossiga. Chama Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25, 45, 126, 85.